alternando 125.45. 1245, a primária, 12685, mantendo 090, direto da Globo, bom dia. Comandão, tá 3890, desceu à direita, proa 105 por 40 milhas. Proa 105 por 40 milhas, o controle sente. Estabilizou no X-ray, o 5316. 5316, chame torre 118.6. 3153, dessa via para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-ray, reposto estabilizado ao localizador. Ok, para 2000, descendo via, autorizado ILS, usar a estabilizada 3153. Reporte quando baixo travado, 5316. Reportará. Objeto 5722, decolado aos 21, 109.8 ao controle, bom voo. 109.8, obrigado. Baixou, travou a trip 5316. Afirmativo, livre pouso, pista no 0, no 50 graus, com 05 nós, trip 5316. Depois na 10, 5316. 2085-2545, tá 3890, bom dia. Salvador, bom dia, F5722, decolado 2300, na Gole. Objeto 5732, mude código para 5136. 5136. Pode voar direto com a senhora da presente? F5722, aguarde contato radar. 5722. Objeto 5722, passando 3000 pés até nível de voo 320, autorizado, vai direto gole. Voa gole, 5722. Solo 23, ao livrar, solo 219. Tá, solo 219, 53 no meio. Solo na 0 direita, Gaioleta Bidev. Bidev, setor novembro 857, após Porto Seguro, após abrir o no meio, conforme rota do plano. Controle em 119.8, transponder 5155. Tá, 3153, passando a posição do na chame torre 118.6. 2 obrigado. Até já. Pane, muito bom dia, Bariglog 6514. Bariglog 6514, adiciona identificação, autorizado de chegada à Mari, desça até nível de voo 050. 050 na Mari, graças. Alô, Salvador, bom dia, Gol 642. A autorização Recife. 642, autorizado, Salvador Recife, 390, via Periscoito. Decola no 0 esquerda, saída puta, transfora Caju. Controle 119.8, transponder 5151. Pode confirmar a sua saída, por gentileza? Puca, transfora Caju. Autorizado, 390. Para Recife, Aperisco 58, guarda atento, curva esquerda, pulo para Caju, 198, controle, 5151, aciona o gol 642. 642, seja mesmo correto, chama para puxa o funcionamento. Camará. Sol Azul 4069, informação, hotel. Azul 4069, hotel, confere, copia? Pronto. Azul 4069, autorizado Salvador Campinas, 360, decolando a 1-0, direita, Gael Leda Bridge. Bridge intercepta, autorizando 1-6. Controle em 119.80, transponder 5147. Autorizado nível 360, via rota do plano de voo, decola da 1-0, curva direita, Gael Leda Bridge. 198, controle, 5147. 5147, transponder no KP, curva à direita, após a balança. 5147, aqui. Portão 01, confirmando. Afirmo como reserva. Agora 5 horas, portão 01, chama o Paulo de Salvador, é o gol 9607, bom dia, temos a. Hotel é o 360 para Guarulhos. 607, hotel confere, autorizado Salvador Guarulhos, 360 nível via 350. Decola no 0 direita, da Eleda Bidev, controle 119.8, transponder 5162. A Tereza pode confirmar a saída para nós? Afirmativo, da Eleda Bidev. Então, Leda 5162 ao transponder, autorizou Guarulhos, 360. Decola da 10 com curva à direita, 198, controle de saída para o gol 1607. 1607, Tael, Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Ah, tá bom, então Tael, Leda e Bidev, então, 1607. Estimativo, só um copia, transponda 5162. 62, 1980, controle. Quanto que eu tô na área? Objeto 5722, chame centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. 260, alternando 88, F5722. Alô, Salvador, voo 1897. 1897, informação, hotel Copia. Positivo, você é aprovação 400 com... Sim, dispensa estado 360, mantém escuta, vou guardar no 400. É, para essa informação, a transmissão está chegando com interferência de fundo e algum equipamento funcionando aí próximo à senhora. Do localizador. Via para 2000 pés, você portará estabilizado o localizador, 6514, grato. Um pouco. O 3153 da Sérgio, Bruna, se escuta para o táxi. 3153, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 3153. O gol no 897, como recebe? Ah, ok, de 3 para 4. Melhor que a outra ou não? Agora tá melhor. Sim, então mantém escuta no coordenal 400. Cópia. Prossiga. 1897, autorizado Salvador Confins, 400 nível, decola 10 direita, da Euleta Bridge, Embrick intercepta preso 16. Controle em 1999.80, transponder 5165. Eu só não consegui a posição, Leta, após, voa. Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco. Hoje, Confins, 400, decola 10, da Euleta Bridge. Controle 198 e o código 5165. Boa noite, 97. Afirmativo, 97, puxa acionamento. Está recebendo clareza 5 agora? Ainda tem interferência de fundo aí. O Salvador, gol no 605. Posição 3, frente do hotel. Corta coordenal 400 por Galeão. Copia. Afirmativo, no 605, agora a coordenação do 400. Pode informar como recebe? 5%. Sente. Alô, Salvador, gol 642, 0612, pushback acionamento. 642, 62, autorizado, chame táxi. Agora é o gol 643. Chamou o solo? De novembro, 723, a fatiada número 2, para cópia. Novembro, 723, a fatiada número 2. Solo Azul 4069, portão 1, pushback acionamento. A todos os dias realizar o aporte. 6901, autorizado pelo táxi. Autorizado no 1, 4069. Salvador, bom dia, bom dia. Gente da Hotel, autorização para Brasília, 400. Gente, 1715, o número 3 para cópia. Guardarão, cadê? Gol no 605, cópia. Copia no 605. No 605, autorizado Salvador Galeão, nível 400, decola 10 direita, da Euleda Bidev a saída, Bidev a per novembro 857, Porto Seguro, o peso 16. Controle 199.8, transponder 5166. 400, da El. Diner, confirme, vai para o novembro 857, após o uniforme Zulu 16, o controle 19180, transponde 5166, gol no 605. O gol no 605 da Euleda Bidev a saída. Bravo Índia Delta Eco Vitor. Dael Leda Dev, gol no 605. Gente, no 605, chama, puxa e acionamento. Chama, puxa, acionamento no 605. CA514 estabilizado no localizador. Afirmativo, senhorita. CA514 complete a aproximação de Chame Torre 118 décimo meio. 18 meio graus, bom dia. Controle Torre Salvador, bom dia. Varing Log 6514 estabilizado em baixo travado. Copia? 175, autorizado Salvador, Brasília, 400, nível 1013, 1 direita, saída gole, transição fito, controle 1119, decima 8, transponder 5164. Centro, autorizado Brasília, nível 400, nível 1013, decolada 10 direita, saída gole, transição fito, transponder 5164, controle 119, decima 8, voo no 7. Então, firme, controle transponder 5164, transição muito baixa. O transponder 5164, gol 1714. Ativo, chama, puxa acionamento. Trabalhar 1715. O novembro 723 na Fatiara, estou aguardando autorização do centro. Solo, gol 642 para o táxi, 91 a bordo, alterna Salvador com 3 horas e 20. Gente, o 942 está autorizado, Juliette Alfa, ponte 010, torre 118, decimal meia dúzia. Altímetro 1, 0, 3. Juliette Alfa, a espera 2612, 1013, 642. Pouso, piso no 0, vento 1,60 graus com 03 nós. Livre pouso 1,0, vale York 6514. Está confirmando pessoas a bordo, 140? 114. 114. Gente, o corro da escuta. Qual é a passagem? O Embraer da Azul está parqueado. Vai entrar na Índia pro táxi. Mas se for com o número 2. Gente, vai seguir como 2 no 64. Azul 4069, táxi à direita, Índia Alfa. Ponto 010, torre 118, decimal 612, altímetro 1013. 1013 agora. E alto quando pronto, 18 metros, 2, 4, 0, 6, 9. Portão 10, boa noite, 04, autorizado, chame táxi. Sete, dois, três, na escuta. Número 723 na Fatiara, na escuta. Número 723 na Fatiara, a rota Upper 58 está incorreta para Confim. Conforme o notando, tem que ser via Upper Zulu 1 no meio. Só tem que fazer uma CHG e após contatar novamente com a cópia. Azul 4069, pronto, ponto, espera, piso 0. Afirmativo 4069 da Azul, ali mantém cabeceira no zero. Mantendo zero, 4069. Total 9990, desça até nível de voo 050. 050, 9910. Total 9990, desça via para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-ray, e após estabilizado o localizador. Da via, e chamarei estabilizando o X-ray, pista do zero, total 9900, descendo via. O Salvador, bom dia, Força Aérea 7108. Força Aérea 7108, estou ciente. Pode confirmar o nível que solicita e a radial vai seguir? 1510, a linha do litoral norte, a praça até 20 milhas. 069, livre decolagem, pista no zero, vento 190 graus com 05 nós, azul 4069. Livre decolagem, pista no zero, azul 4069. Salvador, bom dia, Gol 642, posso esperar no zero, pronto. Afirmativo, Gol no 642, muito bom dia. Após a rolagem da Embraer da Azul, ali mantém cabeceira no zero. Após a rolagem, ali mantém no zero, Gol 642. Salvador, bom dia, Varig Log 6514, livrou. Varig Log 6514, Alfa Aquilo, Pátio 3. Bora, Pátio 3, Azul 4060, decolado aos 42, o controle em 1 no 9.35, corrigindo. 109.8 o controle, bom voo. 1 9.8, azul 4069, obrigado. Decolado na Bel, cruzando 1.000 e 2.000 pés. Azul 4069, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Gente, subindo até o 360, saída da EL, azul 4069. Gol no 642, livre decolagem, pista no zero, vento no 50 graus com 04 nós, gol no 642. Livre decolagem, gol 642. Fecha a guarda, puxa a câmera. Mantenha na posição, nome é 07 da Gol. Força Aérea 7108, copia? 7108, Força Aérea autorizado voo local, no 1500 pés, decola na zero esquerda, afasta no corredor forte até 20 milhas, controle em 119, decimal 8, vai acionar o 0115. 1500, decola na 10, voo esquerda, controle forte, 4 Oeste 1642, um bom dia. Destino 08, cotejamento correto, está livre, pronto o estacionamento? Está pronto. Livre o estacionamento, chame táxi. Parado. Voo no 60705, está livre, tem um bug na Gol liberando a cauda, chame táxi. Livre, puxa o estacionamento, voo no 607. Livre 5514, cópia. Vamos para a cópia. Livre 5514, autorizado Salvador Aracaju, 190 nível, decolando no 0 esquerda, Pucajamo. Controle 119, decimal 8, transponder 5172. Firme prova 130 por 30 milhas. Afirmativo, senhorita, para evitar a formação. Uno 642, livre desvio. Ciente, gol 642. Para o posicionamento. November 723, a Patiola já recebia CHG, só guarda contato com o centro. Manda bom dia, voo no 804, não posso esperar, não, 0, pronto. Pode esperar, voo no 804. Mandei, não posso esperar, não, 0, voo no 804. Confirmando, senhor Rosal? 04, a linha mantém cabeceira no zero inicialmente. A linha e mantém. A linha e mantém na 08804. Não copia a matrícula do tráfego. Gente, o November Asco Romeu vai prosseguir Morro de São Paulo no meu pé. No 7 direito, corredor axé, controle em 119, decimal 80, aciona 0117. 1642, chuva restrita da nível de voo 370, após desvio, autorizado Romeu Fox, 018. Gente, restrito 370, o gol 1642 após voa Romeu Fox 018. Solicita o 370 como final, coordenando com o centro, por gentileza. Gol 642. Aguarde confirmação. November Oscar Romeu, livre acionamento, reporte táxi 45. Puxa, bem, e acionamento. 897 no 08, autorizado, sanitário. Chamada para táxi, o 897. O 942 autorizado, nível final 370. Obrigado, gol 642. No 60 graus com 05 nós. Para o táxi, está com 80 a bordo, 4 horas e 5 na autonomia, se alternar vai ter o galeão. Só que é 67? 180 a bordo. 180 a bordo, 430 galeão. Gol no 607, autorizado táxi, via Juliette Alfa, ponto 090 Torre, 118, decimal 62, altimetro 904. Juliette Alfa, só corrigindo 4 horas e 4 minutos na autonomia. 4 e 4, sim. 18699910. Sua Fatiali, copia? Vou final, decolar 1097. 9723, a Fatiali autorizada em Salvador.